A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Sejam muito bem-vindos, estamos de regresso então para mais uma emissão da Jukebox que espero corresponder ao seu gosto. Hoje vamos ter sonoridades bem diferentes. Não seria justo falarmos dos anos 70 sem nos lembrarmos de um grupo que na altura arrasou e hoje ainda dá muito que falar e até serve de motivo de inspiração para muitos filmes. Um, pelo menos. Estamos a falar dos ABBA, vamos recordar aqui Voulez-vous. No princípio da década de 80, quando os sons eletrónicos marcavam uma grande presença na música que se ouvia na altura, havia um grupo que também fez um grande sucesso. Orchestra Manoeuvres in the Dark, Electricity. Para variar, a sonoridade rock do princípio dos anos 90 eram os meninos irreverentes de Indianapolis. Chamavam-se e ainda se chamam, julgo eu, porque ainda estão no ativo. R.E.M. Shiny Happy People. Voulez-vous? Então é só carregar no botão e deixar a música transportar-nos no tempo. Here we go! Expectation hanging in the air. Jukebox. Love around. assim mesmo, R.E.M., Shiny Happy People, os Orchestra Manoeuvres in the Dark com Electricity, e para trás os ABBA, Voulez-vous. Ficou assim completa mais uma emissão de Jukebox. As décadas de 70, 80 e 90 do século passado têm tanta boa música que não vai haver emissões suficientes para recordarmos tudo aquilo de bom que se fez na altura. E o certo é que a boa música nunca, mas mesmo nunca, passa de moda. Por isso mesmo, volte connosco para a próxima emissão. Jukebox.